Pode 4. Afirmativo, avistado, tem atrasado pouso no 7. Salvador, Eco Romeo November para acionamento. Eco Romeo November, parte 5, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Reporte aí, November. Valdo 925, tem autorizado pouso, pista no 0, tráfego helicóptero, ciente já do seu tráfego sem interferir, venta de 140 graus, 08 passos. Ciente, livre pouso, na 10, gol 1925, ciente, graças. Com curva direita, aguarde o transponder, o controle 1208. Bem, estamos autorizados, São Paulo 3500, e apertura 10 Bri, apertura 16 para Motel Zulu, pode confirmar. Decorda 10, saída da El, transição Leda Bri, com curva direita, ó, controle 1208, aguardando o transponder, igual 0013. Meia dúvida. Está a bordo 4 horas de autonomia alterna PH. Bônus 013, eu copiei as informações. Aguarde só um momento para checar o transponder, ok? Aguardando. Teve 5201, copiei 50 a bordo e... 4 horas de autonomia alterna Pampulha BH. Gente, trip 5201, táxi via pátio 3, após pátio 1, no Índia, no ponto de espera, chame a torre 1186, ajustando 0 no 2, bom voo. Gente, no ponto de espera, chame a torre 186, 1012, obrigado, um excelente dia. 545, alterno 2085. 45, 2085, obrigado. Salvador, 232, 71, ponto de espera no 0, pronto. 3217, é isso? Siga o tanto 3217. Pô, 3271, não tá no ponto de espera, pronto. 7217, desculpa. 3217, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 3217. Tô no 925, solo aos 43, vou livrar direito no 21, no decimal 9. Brasileiro 219, gol 925. Mike Echo Delta, solo controlado aos 43, autorizado para seguir o táxi Pat 4, estacionar livre frequência. 5, cotejamento correto, chame pronto. 5-4, 5-4, chamada pronta, na 0 no 2. 5-4, 10 para 2000, ajuste na 0 no 2. 102, 10, 1012, 3-5-4. Acionado para a Sarenita e táxi. É como é novembro, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 17, novembro. Passará para ingresso na pista 17, novembro. Pito Ninja Juliette, tem autorizado o pouso, pista 17, vento 130 graus, 08 nossa, ajuste no 02, Juliette. Autorizado 7, Juliette. 1925, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, gol 925. Só corrigindo, portão 03 agora. 03, 9, 2. 3217, pista livre autorizada decolagem, vento 130 graus, 08 traço. Deu decolagem, 3, 2, 1. Torre, Salvador, bom dia, boa tarde, trip 5201, no ponto de espera, 10, pronto. Boa tarde, trip 5201, após a rolagem do Airbus da TAM Lima, tempo no 0. Após a rolagem ali, mantém no 0, 5201. O Eco roda na venda no ponto de espera da 107. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Roda na venda. Web 5729, chama Recife em 133325, alterno 251. Certeiro, 5251, obrigado. 3217, decola os 46, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Vitor Índia Juliette, no solo aos 46, autorizado backtrack, reporte pista livre, de olho. Eco, Romeu Novembro, autorizado ingresso na pista, seguindo aeronave Papa Alfa 32, Vitor Índia Juliette, reporte alinhado, pronto para decolagem 17. Vai direcionar 17, reportar alinhado, Romeu Novembro. Trip 5201, autorizado a decolagem pista 10, vento no 40 graus, 08 nós. Iniciando 5201. Autorizado ILS-X-ray, pista 90, reporte estabilizado. Autorizado ILS-X-ray, chamarei estabilizado, 3594. 1395, boa tarde. Complete aproximação, informarei pista livre, ATR já na corrida de decolagem. Vento 140 graus 08 nós, ajuste no 0 no 2. Ciência, aguardando autorização de pouso no 395. Pouso 395, pista livre, pouso, pista 10, vento 140 graus, nosso. De pouso, pista 10, 1395. Trip 5201, decola aos 47, controle 120, decimal 8, mal volto. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. Estacionar ali, frequência de olho. O capucho acionamento está no pátio 3, o 5219 da tripa. 35219, livre acionamento, chama para o táxi. Sim, a gente vai chamar para táxi. Turbulência da aeronave 737 que cruza o eixo do 17, quando for noto tem autorizado a decolagem, vento 140 graus, 08 nós. Romeu Novembro. Vente, vai Nidão, Novembro. Controle, boa tarde, Trip 5201 na Arbor. Trip 5201, contato radar 200 Arbor. Sente. No 395, solo aos 49, eu livrar direito 121 no decimal 9. 121 no decimal 9, 1395. Chegou autorizado bridge, restrito no 260, 732, 17, obrigado. É com Romeu Novembro, decola 49, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Romeu Novembro. Tá 3514, torre 118, decimal 6. 2162, obrigado, boa tarde. Bilhete, estamos no livro, ele é estabilizado. É porta lá, tá, Zulu. Boa tarde, vou no 395, táxi via Alfa, Kilo, mantém posição sobre aquilo, aguardando instrução, sobre aquilo, aguardando instruções. Gente, Alfa, Kilo, mantém naquilo, aguarda instrução, voo no 395. Romeu Novembro, mantenha-se em condições visuais, corredor acima, Romeu. Novembro. Salvador, boa tarde, da 3514, marcador externo, baixar travado. A 3514, uma boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento 140 graus, 10 nós, ajuste no 012. Estado 1012, livre pouso na 10, 3504. Pátio 3, reporte ingresso no pátio 1. 10, 12, o trip 5, 2, 19, pátio 1, pátio 3, pátio 1, aposta. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Mantenha a posição na entrada. Vai reportar ingresso no pátio 1. Autonomia 4 horas e 5, alternativa Galeão. 10013, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0112, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, chame a torre 1186, 10013, obrigado, boa tarde. Agora 755, pushback, acionamento no 08. Aguarde para início do pushback, acionamento, gol no 755. 755. Trip 5219, informe que vai dar passagem ao Boeing da Gol taxiando via Pátio 1, após prossegue em Índia, ponto de espera, chame a torre no 186, bom voo. 7, após a passagem do Gol, prossegue ao ponto de espera da 10. Gol no 395, táxi via Kilo, Pátio 3, posição 09. Via Kilo, Pátio 309, eu vou na 395. No 755, livre acionamento, chama para o táxi. 3 horas, vai chamar para o táxi, gol no 755. 086, boa tarde. Boa tarde, do Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, uma boa tarde, inspeção de pouso 17 ou 10? Tem aqui, senhor, 17, eu preciso uma base pela direita. Aqui autorizado prosseguir para a final da 17, vento no 40 graus, 08 graus, ajuste no 02. Juliette Tango Zulu. Nada, não, Rio Gol no 013, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 013, ali mantém pista no 0. Ali mantém 10, 013. Torre 5219 da Trip, tá pronto, pode esperar da 10. Trip 5219, após a rolagem do 737 da rua à sua frente, ali mantém pista no 0. Após o voo, ali mantém 10. Tá 3514, solo ao 54, livre à direita, no 21 da décima da. Livre à direita, 219-3. Direto Kudila, DCT Bravo, Bravo Charlie, DCT Toquim. Decolada da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, com curva direita, transponder 55 no meia, controle 1208. Trecamento 0 da El Leda Bridge, upper do Luno 0, Smart, direto Bravo, Bravo Bravo Charlie, direto 55 no meia, 1208. Saída da El Leda Bridge, Tran 3145, e sua rota completa, peso 10, SMAP, direto Kudila, Kilo e Uniforme, Delta Lima Alfa, direto Bravo Bravo Charlie, DCT Toquim. Mativo da El Leda Bridge, é peso 10, SMAP, Kudila, Bravo Bravo Charlie, Toquim. Salve Salvador, Tran 3154, na suíte. Então 3145, desejamento correto, chame para o acionamento. Chama. Gol no 395, na escuta. Na escuta? Foi instruído para estacionar na posição 09 do pátio 3. Você vai fazer o... Obrigado. 3514, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3514. Oi, boa tarde, gol 10, 13, decolando, se escuta. confirme para o controle. É o gol 1-0, 1-3, decolou, se escutar. Gol 1-0, 1-3, acione 5-4-7-5. Acionado, 5-4-7-5. Confirme, não está recebendo? Autonomia 3 horas e 15, alterna Campinas. Gente, gol no 755, táxi via parte 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 012, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto espera, 786, no 755, 012, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, tem autorizado pouso, pista no 7, meto no 30 graus, 089, ajuste no 02, Tango Zulu. Tango Zulu. Gol na 013, agora contato radar 5 mil de Salvador, sobe ao 360, direto da El. Autorizado direto da El, 013. Dá passagem pro Boeing 3594. Salva Salvador, eu vou 1925 com a informação X-Ray, solicito autorização. Gente, gol no 925, Brasília aprovado nível 360. Via peso 17, decola da pista 10, perfil de saída arbora, elefa com curva direita, transponder 5464, controle 1208. Atento, autorizado 360, na Zulu no 7, decola 10, no perfil da arbora com transição elefa, curva direita 5464, controle 28, confirma 280? 1208, controle. 208, vou 925. 925, atendimento correto, chame pronto. 925. Você que seu táxi está acionado em frequência, boa tarde. Juliette, Quebec, aqui, Liberação 075, condições visuais, reporta para lançamento. Torre Salvador, boa tarde, no 755, ponto espera da 10, pronto. Vou no 755. Autorizado, Daniel, e mantém pista no 0. E mantém pista no 0, no 755. Trane, boa tarde, 352-19. 352-19, contato radar, sobe o nível de voo 200 na saída árvore. Saída Arbor 200, 5219. Tá 3190, confirma indicado. Tá com 2809, 3190. 2 para 2509, tá 3190. Reduzindo para 2509, 3190. No 755, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Decolagem no 0, no 755. Tá 3628, confirma indicado? 2309, 3628. Você conhece a gente que aumentava 2509, está próximo de Duna? Aumentando, tá 3628. Gente, número 1. Pode voar bridge, 1-0-1-3, controle. Mantenha a saída guarda. Deixa eu ver. 1755, decola 01, no controle 120 decimal 8. 208, 1755, boa noite. Boa noite. Gente, a nossa mínima limpa aqui é 225, tá reduzindo o distância aí, zona certa. Gente. Senhor Salvador, boa noite, gol no 755, decola. Gol no 755, contato radar, CV 360 da EL. 360, direto da EL, gol no 755. Sou 3628, reautorizar 2000 pés, ajuste na 0 na 2. 2000 pés, 1012, está 3628. Sou em Salvador, 35219. Siga. Libera da restrição do 110 para a gente acelerar logo. Autorizado, 5219. 5219, ciente, cancelada a restrição do nível 110. Obrigado. Trip 5201, chama Recife 1288, alterno 260. 288-260, obrigado, bom dia. Ué. 3190, desce pra 3000, ajuste na 0 no 2. 3000 com 0 no 2, 3190. Gol 10 no 3, chama Recife 13325, alterno 288. Correção, 1251. 1-3-3-2-5-2-5-1, vamos 0 no 3. No sistema, confirme o destino. O destino é a hora do plano. Recife, Pucca, Transão Caju, e a hora? informo que dentro de mais 10 minutos chega no sistema. Chame nos próximos 10 minutos para a cópia. Gente, o Lima Delta Lima mantém assim condições visuais hoje, chama 0 no 2, reporta na rotatória. Foxtrot, Tango, Oscar, acione o código 0220 inicialmente. 5, livre acionamento, chame para o táxi. Chama lá. controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4234. Azul 4234, aciona identificação, chegada a Mari, desce ao 050. Mari 050, Azul 4234, identificou. Tanto 3628, livre LS, reporte estabilizado. Guardar estabilizado, 3628. 3190, reduz para 1909. Solo Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Golf Oscar Whisky. Siga Golf Oscar Whisky. O Golf está aqui na remota 13, autorização para reboque até o PIC número 8. Chame 1219. 1219. Confio para o controle, Foxtrot Tango Oscar. Sol Salvador, boa tarde, Golf Oscar Whisky. Solicitado que mantenha-se em condições visuais, via corredores, reportando quando chegar em Paris. E prossiga. Remota 13, autorização para reboque até o ping número 8. Tente Golf Oscar Whisky. Aguarde. Quer? Só as coisas que é autorizado inicial, ok? Golf Oscar Whisky autorizado inicial reboque. Entendi, Golf Oscar Whisky iniciando o reboque, obrigado. Só que traz tango Oscar na escuta. Foxtrot Tango Oscar, informo que tem lançamento de paraquedistas na Ilha de Veracruz, só tem condições de contornar a ilha e ingressar no por Salinas de Margarida? Sim. Na série de Silvio 5, chama Recife, 133-25, alterno 251. Gente, Recife, 133-25, alterno 251. Bono 755, obrigado, uma boa noite. Boa. Autorizado o procedimento, para 3190, desce para 2000. TAM 3190, está autorizado 2000, livre LS, reposto estabilizado, informando que o tráfego que o precede está a 6 milhas com 1,45 de graus. Paciente, o DAC 3190 já está reduzindo. 3628. 3628, torre 118, decimal 6. 186. Para o DAC 3145, 16. 173 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 50. Gente, copiado 173, confere? Tá, afirmativo, 173. Tá, 3145, táxi via Índia, no posto espera, chame a torre no 186, ajuste o 0012, bom voo. 012, Índia 186, boa. Do pouso na pistão no 0, ventou no 40 graus 079. Autorizado pouso, pistão no 0, tá 3628. 8. Decola da pistão no 0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5525, controle 1208. Autorizado pistão no 0, pistão no 0, saída Puca, para Caju.